Eles eram meu contento, eles eram meu sustento. A tua beira lhe disse de querer viver. Na brancura das tuas mãos ponho todo o meu amor. No altar da tua vida ponho teu coração. Que eu sepa o mundo inteiro, que não nos falte jamais. Mois juntinhos caminhando por a vida nosso andar, agarradinhos das mãos, disfrutando nosso amar. Eres o meu contento, eres o meu sentir. A tua beira le dizia de querer de vivir. Na brancura das tuas mãos ponho todo o meu amor. No altar da tua vida ponho inteiro o coração.